Boa tarde, colegas e convidados. Feliz ano novo a todos. Que seja um ano de sucessos e cheio de prosperidade. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso espaço de debate na sexta-feira. Por sinal, é o primeiro do ano de 2016. Vamos fazer fé que possamos ter, ao longo do ano, todas as sextas-feiras, debates sem interrupção. Para hoje, trazemos um tema que tem sido muito abordado nos últimos tempos em Angola, que se refere ao empreendedorismo. E hoje vamos falar mais na vertente do empreendedorismo social e que trazemos como convidado para o debate de hoje o Sr. Felisberto Capamba, ele que é diretor executivo da Abitec. A abordagem de hoje será centrada na premiação que a Abitec recebeu em dezembro de 2015 como uma empresa empreendedora social de sucesso com métodos inovadores e de sustentabilidade. Passarei então a palavra ao Sr. Felisberto Capamba para ele, melhor que eu, falarmos sobre este prémio. Ok, muito obrigado, Tiago. Obrigado a todos, bem-vindos. Pronto, acho que fechámos o ano e estamos a abrir também, não? Isso. Anteriormente falámos sobre a Abitec, a sua forma, a estrutura no mercado. E, tal como o Tiago apresentou, fui convidado. Aliás, não fui convidado, eu acho que predispus-me. Exato. Para partilhar, uma vez que em dezembro fomos nomeados ao como finalistas ao prémio de empreendedores mundial, mas na escala de verificação a nível de Angola e a nível da África, onde fomos indicados, fomos três finalistas e finalmente ganhamos o prémio, pelo menos a nível de Angola. E isto fez com que imediatamente ligasse para a equipa que gera esse programa, o espaço debate à sexta-feira, para que este prémio, esta informação fosse partilhada com os colegas cá na DW, e com a DW não deixaria de ser. Ok, em relação a este prémio, eu criei um slide. Aquilo que esteve na base, é importante percebermos o porquê que fomos premiados. No entanto, eu, antes de focar essencialmente ao prémio, eu quero, como faço, como é de costume, apresentar um pouco a Abitec. Lembrar um pouco a Abitec, os seus modos de operação, nesse momento, e na base disso, as conquistas que culminou com este último prémio. Ok. Prontos. Se for subir um bocado, por favor. Eu vou primeiro apresentar a Abitec, não é? Como todos sabem, a Abitec é uma sociedade anónima de direito privado angolano, que foi fundada em 2006, por favor. O objeto de trabalho principal da Abitec é a produção de mobiliários escolares, ou seja, um kit completo para as escolas. A Abitec produz, com exceção, os quadros e as estruturas metálicas que são importadas. Para além dos mobiliários escolares, que é o nosso produto principal, temos outros equipamentos, não é? Como a transformação da madeiras em portas e janelas. Por alguma razão, os slides nunca aparecem, por isso que eu trouxe aqui estas. Mandei imprimir isto aqui, só para dar uma ideia. Aquilo que a gente faz para além dos mobiliários escolares, é importante que os colegas, eu gosto de fazer isso também, promover um pouco o nosso produto, ou seja, estas são as portas que a Abitec faz, não é? Para além dos mobiliários escolares, que é o nosso produto principal, este é um subproduto, que são as portas, e ainda assim os nossos equipamentos, e porque o mercado consome, também temos um subproduto que são as mesas para os restaurantes, mesas para o quintal, as mesas que se calhar muitos têm visto. Então, este é um dos subprodutos. E, finalmente, também temos alguns acessórios Isto aqui produzimos por encomendas quando são grandes quantidades, não é? Não é algo assim padronizado que a gente vai produzir, vai fazendo scope, não. Aqui, quando temos espaço, é um subproduto e há uma demanda que interessa, ativamos a produção. O que eu estou a papiar aqui são imagens reais, são imagens real daquilo que a gente produz. Por favor, pode seguir. Ok. Qual é a estratégia de implantação? Aqui mesmo implantação, esse termo aqui é mais brasileiro, mas de implementação da Abitec, as bases. Uma delas, a Abitec, ela opera na seguinte estratégia de implantação. Primeiro, identifica oportunidades em função do contexto. Ou seja, isso tem pouco a ver com a história da Abitec. Eu não volto atrás para dizer como é que ela surge. Embora um dos projetos da Development Workshop, enquanto organização não governamental, quando ela evolui, a sua saída, a sua transformação de projeto para uma instituição privada com foco no mercado, ela já sai de uma oportunidade em função de um contexto. Chega num momento em que havia uma transformação cá no país. Estávamos a sair de emergências para desenvolvimento. E este projeto, aquele contexto levou a DW a tomar uma decisão transformada para a empresa. Então, o que é este contexto? Usamos potenciais recursos existentes para aproximar parceiros, quer para orientação de financiamento, bem como de mercado para a escoação dos nossos produtos. Ou seja, eu olhar para o contexto, onde é que nós estamos, o que é que temos? Inicialmente, o que é que nós tínhamos? Tínhamos a capacidade, tínhamos a orientação, tínhamos aquele potencial, tínhamos o know-how, ok? Que era importante dar seguimento. Ela foi transformada e, naquele contexto, olhamos no mercado. O que é que nós podemos fazer para se transformar como uma empresa que pode competir com as outras? Claro, tivemos que buscar, olhar para aquele meio, para aquele contexto, para aquele momento. Quem nos vai financiar? Temos o base para arrancar, mas o essencial para nos modernizarmos. Fomos à busca de quê? De financiamento. Não é? Para poder potenciar a nossa atividade. A outra é em relação ao mercado. Ok? Se nós vamos produzir os mobiliários escolares, que é o produto principal, aonde é que nós vamos? Olhamos no contexto, olhamos nas infraestruturas de formação destruídas e a necessidade que o Estado angolano tinha de elevar os níveis de formação académica, profissionais e outros, vimos ali a oportunidade. Aí vimos o mercado. Ou seja, de um lado buscar o financiamento, do outro lado já identificar o mercado para a escoação dos produtos. Aqui, qual é a aproximação? BDA para garantir o financiamento. No momento que estamos a lutar para garantir o financiamento, estamos a olhar para a indústria para quê? Para distribuir e escoar nossos produtos. E temos outras instituições que surgem neste processo, por exemplo, como o INID, que coordena todo o processo técnico e não só das questões académicas, que está ligado ao Ministério da Educação, porque são eles que têm a necessidade em colaboração com a indústria. Foi fazer um pouco de tudo, tentar aproximar. A Imogestim, por exemplo, é uma delas que continuamos a aproximar. Porquê? Porque temos porta, produzimos porta. É uma oportunidade. Aparece porque é a Shoprite. Aparece a Shoprite porque ela, se calhar, pode nos ajudar para... Ou seja, é um processo. É um processo. É uma das estratégias que leva a um processo de consolidação do que a gente queria fazer. Outro elemento é identificar já potenciais fornecedores de matérias-primas. Aproximá-los, integrá-los na cadeia de exploração com benefícios mútuos. Outra estratégia também é essa. Ok, não basta termos os equipamentos, termos o financiamento, termos o equipamento, mas é preciso saber que nós estamos a entrar para um setor pesado, que é a indústria de madeira. Não é fácil. É preciso uma cadeia de serviços em volta deste processo. Se você é produtor neste segmento, tens que ter um foco ou só na produção, ou no corte da madeira, e nós, a nossa capacidade é de produzir, não de transformar. Aqui o que é que nós fizemos? Mesmo no lançamento do projeto, já aproximamos, olhamos para o contexto, o local em que a Abitec está situada, quais são os que fornecem tenham um histórico, famílias que tenham um histórico de fornecimento desta matéria-prima. Nós fomos procurá-los, reunidos, apresentar. Uma das coisas que a gente faz é a abertura. É sentar com essas pessoas e dizer: amigos, nós temos uma grande oportunidade. O projeto é este, foi financiado, tem financiamento, está tudo garantido. Temos os equipamentos, mas vamos precisar da matéria-prima. Vocês que já entravam, já os vossos antepassados já estavam nesse setor, devem ter esse domínio. Será que podem associar-se a este projeto? Mostrar mesmo o que é, o projeto, o que, é que são os equipamentos e o que é reservado para... Qual é o potencial de matéria-prima que nós vamos consumir? O que é que significa em termos de obtenção de riqueza, de receitas para estas famílias? Isto foi feito. Eu lembro num ambiente como este, em que várias pessoas aproximamos e não tinham nada, nem tinham capacidade de buscar, de se financiar através do banco. E nós, o que fizemos foi até pré-financiar. Aquilo que nós chamamos de identificar potenciais fornecedores. Ou seja, o projeto é da Abitec, mas ele engloba vários atores. Ali conseguimos que famílias que não tinham, que anteriormente faziam esta atividade de exploração de madeira, mas que desistiram por falta de capacidade, por falta de recursos financeiros, com problemas da guerra. Ou seja, a gente conseguiu devolver uma atividade remunerada para estas famílias. Isso já faz parte do processo, não é? Uma das coisas que fizemos foi investir nessas pessoas. Não, para serrar a madeira é preciso certos conhecimentos. Ou a Abitec entrava no terreno para fazer este serviço, ou a essas pessoas que estão mobilizadas para se tornarem fornecedores tinham que ser formados. Ali, de forma indireta, investimos na formação dessas pessoas. Buscar técnicos, especialistas que percebem como tratar a madeira, especialmente o tipo que nós utilizamos, como o eucalipto, que não era utilizado cá em Angola, nem para fogo, nem para energia, nem para nada, porque é terrível aquela madeira. Mas, bem aproveitada, tem uma qualidade muito, muito boa. Investimos nisso, onde fomos buscar assessores, africanos e outros, que ajudaram, fomos até as florestas, ensinar essas pessoas. Ou seja, isto faz parte do processo. Por favor, pode subir. E depois aqui temos a tal estratégia de fortalecimento institucional, como empresa, não é? Aqui já estamos a falar como instituição. Primeiro, nós focamos no trabalho interno, fazer perceber a todos os colaboradores a essência e os fundamentos da Abitec. Extremamente importante. Não basta todo aquele potencial que nós mobilizámos anteriormente, mas era preciso chegar, olhar para nós mesmos como pessoas, porque aquele potencial, recurso que temos lá em cima, preparamos, não é nada sem as pessoas. Se as pessoas não percebem o que é a Abitec, o que a Abitec pretende fazer, é nulo. Podemos ter as máquinas bonitas, podemos ter tudo. Sabíamos que não iríamos em frente, os trabalhadores vão chegar atrasados, não vão estar comprometidos, não vão. Então, é preciso fazer esse trabalho, ok? Fazer-se perceber a cada trabalhador. Cada um de nós somos mais do que simples trabalhador. Cada um de nós é a Abitec, representa a Abitec. Porque a Abitec, assim, é uma coisa subjetiva, mas as pessoas, a alma que dá alma, são as pessoas. O conjunto das várias pessoas faz a Abitec. E aqui foi mesmo preciso não só treinar, mas sensibilizar os colegas, elevar o nível da consciência em relação a isso. E o investimento continua na formação dos membros da equipa, não é? Informação regular sobre o estado da empresa e responsabilidade coletiva. Uma das coisas que a gente fez foi, a cada semestre, é juntar os membros da equipa numa sala e falarmos da situação da empresa. Porque, como líder, como líder, eu quis sempre passar a responsabilidade, partilhar a responsabilidade. Como? Cada um saber aonde estamos e o que é que cada um deve fazer. O que é que a gente fazia é mostrar, afinal, o que é que nós precisamos vender, o que é que precisamos produzir, como podemos produzir para podermos continuar no mercado. A qualidade, tudo isto. E foi preciso fazer perceber quantas mesas, por exemplo, quantas carteiras, se uma carteira custa 47 dólares, quantas carteiras nós temos que vender para cobrir os nossos salários. Ali é trazer o homem da contabilidade e explicar mesmo, olha, o nosso salário mensal para este, o nosso custo operacional é X, para conseguirmos pelo menos equilibrar esses custos, quantas unidades nós temos que produzir e quantas temos que vender. E aquilo metia medo. Não é? Tinha medo. A gente dizia, ah, Pois, porque eu não queria, não gostaríamos que as pessoas simplesmente limitassem chegar no final do mês e tenham um salário. Eles tinham que saber que para chegar a um salário é preciso o esforço de todos. Outro elemento que ajudou também neste processo é as parcerias oportunas institucionais. Okay? O que é que a Bitec fez? Aqui, por exemplo, integração de membros com recurso ao INAFOG. Nós sabíamos que o Estado tem que saber que nós existimos. O Estado tem que saber que há um ator nestas condições. Há um ator que contribui para o emprego. Porque você pode fazer de forma isolada. Temos a nossa unidade de produção, mas fazer as coisas fora dos sistemas de administração pública. A gente pode ir na rádio, recruta, faz qualquer coisa, sem o envolvimento. E nós não fizemos isso, não fomos dessa tendência. Olhamos para o Estado, na administração pública, quem é que cuida do recrutamento? Quem é que forma? É o INAFOR. No entanto, aproximamos, fizemos a parceria. Ou seja, sempre que pretendemos, na maioria dos casos, quando precisamos recrutar, recorremos à própria administração pública, não é? E sempre tivemos em conta a questão dos equilíbrios. E quando nós vamos lá para recrutar, discutimos isso com eles. Discutimos. E hoje, a nível do ano, se tornaram parceiros, e é bonito que eles hoje até falam de nós, mesmo quando nós não estamos presentes. Às vezes dão alguns exemplos. Então, fizemos isso. A integração de pessoas portadoras de deficiência. Também vimos nisso, as parcerias oportunas. Nós vimos isso uma vantagem, ou seja, tentar reintegrar pessoas que estavam sem esperança, de um lado, pessoas que contribuíram para onde nós estamos, em termos de estabilidade do país, mas do outro lado, parece que estão marginalizadas. O que nós fizemos é aproximar essas pessoas. E não fizemos de forma isolada. É estratégia. Nós fomos na Secretaria do Estado, do Estado que vela por isto. A nossa situação é esta. Pretendemos acolher essas pessoas. Fazer com que não vivem de esmolas, mas vivem de um trabalho. Foi preciso trabalhar com essas pessoas, conseguir mobilizar perto de 25 membros, mobilizá-los, integrá-los na equipa. A princípio, pensámos que haveria discriminação, felizmente não. Correu tudo bem, a gente não consegue ver quem é portador, quem não é. O mais importante era criar, porque o nosso trabalho também permite, a indústria permite, há espaços para que estas pessoas possam trabalhar. São parcerias oportunas. O mais importante é saber que a instituição do Estado sabe que nós estamos a fazer isso. Isso fizemos e muito bem. Outra coisa que a gente faz é a solicitação regular da Inspeção Geral do Trabalho para formação e palestras, sempre que há novos diplomas, coisas como estas. O que é que nós fizemos regularmente, de 6 em 6 meses, às vezes, nós pedimos os inspetores para irem falar sobre questões laborais. Ou seja, inclusive, convidámos para ver os nossos pontos fracos, espécie de auditorias. Okay? Também a estratégia. De um lado, dizer que nós estamos próximos dessa instituição, estamos abertos e isto tem estado a funcionar, funcionou muito bem. Tudo isto eleva em termos de fortalecer a tal imagem institucional da empresa. A interação de apoio e créditos, não é, com a administração local. Ou seja, por exemplo, no onde nós estamos, sair até na administração municipal e falar da Abitec, eles vão se lembrar que a Abitec é parceiro para melhorar os furos, a Abitec é parceiro para fazer, nós fornecemos caixões para pessoas, aquelas tragédias que acontecem, a gente, temos essa parceria. Não é gratuita, eles pagam, mas da maneira como a gente faz, acaba a ter aquele impacto mesmo social que a gente faz. Não focamos muito no dinheiro, focamos naquilo que nós, o quanto nós somos úteis para a administração pública. E fazê-los perceber o quanto nós somos úteis, o quanto somos parceiros. E do outro lado, saber que nós não podemos viver de favores. Precisamos ter retorno para aquilo que nós fizemos. Então, todos esses elementos ajudam a construir a imagem da Abitec. Eu aqui foco muito em estratégias, porque é mais ou menos isso que estamos. Já estamos lá, ok. E logo a seguir temos a questão, a tal estratégia de operação no mercado. aqui é de forma que a gente trabalha, não só de forma, não na invisibilidade. Porque nós temos muitos bons atores. Mas se não há uma estratégia de interagir com as instituições, interagir com as pessoas, fica muito ofuscado. Aqui, na estratégia de operação e mercado, nós damos foco no produto, diferenciando na concorrência. A princípio, nós sabíamos que o maior concorrente é a importação. É a importação, mas como é que vamos sobreviver? Porque importar, às vezes, importar e produzir localmente, acaba os custos, o mercado mostra que os produtos locais às vezes vão ser mais caros e às vezes com pouca qualidade. E quando você pergunta por que não compras local, não compras local porque não tem qualidade, porque não se comprometem, porque se você quer 40, ele dá 10, os outros 30 levam uma eternidade para entregar, não se honra compromisso e por ali prefere-se que é o produto importado. Então, foi preciso perceber isto e criamos então a tal diferenciação. Se o mercado diz que o local não tem qualidade, então tivemos que trabalhar seriamente na qualidade, focamos mesmo no produto. E durante algum tempo, não nos preocupamos com a publicidade nem nada, nem a divulgação. Preocupamos-nos primeiro em criar capacidade. Eu também aprendi que não vale a pena dar falsa expectativa. Ou seja, se não está preparado, isso a gente aprende na escola, se não está preparado, não vale a pena. Porque você vai divulgar, a primeira imagem acaba com tudo. Então, tivemos sempre o cuidado de primeiro focar, assegurar que o produto tem alguma diferenciação. O produto importado é igual, mas às vezes é mais bonitinho, mais luxuoso, mas, no entanto, a resistência é fraca. Ok, vamos investir na resistência do nosso produto. Primeiro, investimos na resistência. Investimos num produto meio rústico, com características mais africanas. Ou seja, a nossa cadeira pode ficar 5, 10, 20 anos. Ou seja, e nós fizemos barulho em torno disso. Ok? Temos essa diferenciação, mas sobretudo a qualidade. Porque no fundo, a qualidade é importante. Ok? Se a gente não consegue bater noutros aspectos, mas nós temos que ser resistente, temos que ter a capacidade, temos que saber entregar no momento certo. Esses elementos todos trabalhamos e pronto, criamos a tal diferença. Outro elemento que achamos que devíamos reforçar é o sistema de distribuição e entregas, que a gente, o termo não sei se é certo, mas a gente terceiriza esses serviços na sua maioria, sobretudo as linhas de entrega. O que é que a gente fez? Já sabíamos que investir em caminhões e outras coisas, o nosso foco é produção. Okay? Quando você começa a comprar caminhões para começar a entregar os produtos aos clientes, já começa a ter duas atividades, uma é gestão de caminhões e a outra é gestão da produção. Está a dormir, liga porque o caminhão acidentou, porque o caminhão fez não sei o quê. Aqui fizemos compromisso em que os terceiros fizessem parte do projeto, como disse inicialmente, integrar todos que são úteis na cadeia da produção devem ser integrados e eles devem ver os benefícios que colhem com isto. Então, nós conseguimos terciarizar, fazer com que o produto chegue à porta do cliente. Claro, os custos já estão incorporados. Okay? E, no entanto, sobre a distribuição, criou-se uma linha de atendimento. De atendimento bem trabalhada, em que, desde o momento que o indivíduo liga, a informação que recebe não vai contradizer com o serviço prestado. Isso foi feito. E pronto, temos aqui esse terceiro elemento, que é o sistema de divulgação organizada, que a gente fez. Aqui tivemos muito cuidado. Primeiro tínhamos que acertar que tínhamos este elemento, que o produto é querido, que é apreciado, que as pessoas se revejam nele e que nós temos a capacidade de entregar quando nos é solicitado. A partir dali, então, passamos para a divulgação já mais organizada, em outdoors, não é? E vendas com recursos da tecnologia da informação. Aqui nós fizemos uma coisa muito boa. De um lado, a Abitec, já se vê o produto da Abitec em vários sítios, aqui em Luanda, em outras províncias, mas se procurar as lojas da Abitec, não encontras nenhuma. E a Abitec está no AMO. Isso até metia medo. Como é que o indivíduo vai ligar o laqueiro sem carteiras? E a loja está onde? Né? Então, trabalhamos esses elementos todos, conseguimos entregar o produto num espaço de tempo bem prometido criamos amostras, potenciamos todos os espaços que a Aditeca tem para promover o produto, para mostrar o produto e fazer com que o cliente receba o produto sem desconfiança. E, sobretudo, o cliente só paga depois de ver o produto. Também conseguimos fazer, fazer isso. Okay? Aqui, pronto, um detalhe desse ponto é vendas pelos serviços de atendimento telefônico e redes sociais, encurtando as distâncias e amenizando os custos ao cliente. Uma coisa fabulosa que fizemos é que o indivíduo, através do telefone, recebe a informação pelo WhatsApp, pelo Viber, quer ver o produto, recebe pelo Viber, pelo WhatsApp, num instante, rapidamente, pela internet, rapidamente, ou então mandamos ir ao Facebook para ele poder entrar. Na pior das hipóteses, mandamos mesmo os catálogos. Já está tudo bem trabalhado, isto aqui chega no cliente rapidamente, ele diz, olha, quero a carteira X e Y. Quando ele dizer, quero ver a prova física do produto, se aquilo está no âmago, como é que ele vai ver? Ele ligou, por exemplo, aqui da Viana. O que a gente faz é identificar aqueles clientes que já receberam produtos, estão cadastrados por regiões. Ou seja, a pergunta é, todo mundo treinado que tem telefone, onde é que o senhor está localizado? Estou na Viana. Ok. Na Viana, chega até a escola X, ou no restaurante X, por favor, vá lá, e vamos falar do nosso serviço, vai poder apalpar o nosso produto. E isto funciona. Está onde? Na Chicala, procurar o cliente, temos isso tudo, de forma geográfica, bem distribuído. Então, o cliente vai lá, primeiro vão dizer, não, recebemos o produto, pagamos só depois de receber o produto, chegou, montaram, tudo isso, acaba. Tá? Nós aproveitamos esses elementos que estavam disponíveis, por favor. E outro elemento importante, eu estou a chegar, depois vamos chegar lá no, na questão principal, que é o P. É a estratégia de divulgação institucional. Uma das coisas que a Abitec fez foi estar em sintonia, estar atento às notícias, estar atento lá onde há espaço no nosso setor, que promove o nosso setor. Nós, que eu digo, presenças em eventos no setor, promovido pelo executivo e instituições. Ok? Nós estamos, ocupamos sempre esses espaços. Nós não estamos passando no espaço. E aproveitamos, porque isso até tem custo. Se nos convidam para uma atividade que não tem nada a ver com o nosso setor, a gente tem que ter, nem vamos. Ou um debate, ou qualquer coisa, uma palestra que não tem nada a ver conosco, a gente tem que ganhar tempo, temos que trabalhar, a gente fica ali horas perdendo. Então, aproveitamos todos os espaços que têm a ver conosco. Segundo, responder e aproveitar os espaços de rádio e televisão sempre que é oportuno. Sempre que é oportuno, nós mostramos o que fazemos. Uma das estratégias não é só mostrar o produto, é falar como é tentar capitalizar outros elementos em volta disso. Por exemplo, estar a mencionar que, antes de chegar no produto, dizer que apoiamos os antigos combatentes, dizer que nós contribuímos na renovação florestal, dizer que nós trabalhamos com o INEFOC, contribuímos para um emprego e depois chegares no produto. Ou seja, a estratégia exatamente é isso. Primeiro dizer o quanto somos úteis e finalmente no produto. A gente foi aproveitando esses espaços, que temos aproveitado. Exposição frequente nos produtos em feiras e outdoors de grandes dimensões. Sempre que há uma feira que tem a ver com a indústria, estamos lá presentes. Temos outdoors permanentes nos pontos estratégicos da cidade. Estamos a falar outdoors que custam mesmo caro. É preciso investir nela. Se a capacidade já está, nós vamos vender, não temos lojas, então investimos nisso, estão ali. Outro elemento importante que capitalizamos bastante é o bom atendimento a todos que procuram os nossos serviços. E os respeitos aos clientes. Eu particularmente, os meus colegas também já sentem isso, em duas semanas há sempre um agradecimento que nós recebemos. Estamos a falar das pessoas que recebem o nosso serviço. Porque é mesmo regra, temos que atender bem. Se chega no nosso escritório, tem que oferecer um copo de água. Antes de focar o que, é que o cliente quer, primeiro é como nós podemos servir. Isto tem estado a funcionar. Antes de ontem, eu atendi alguém que, desde janeiro do ano passado, que ele ligou para a Abitec e falamos dos serviços. Quando demos o preço, ele disse, mas uma cadeira na Europa custa 10 dólares e aqui este preço todo, o senhor foi-se embora. E antes de ontem ele voltou a ligar, eu fui lá, visitei o espaço com o senhor. A primeira coisa que ele disse, olha, eu estou muito agradecido. Tanto a pessoa, o homem que atendeu no telefone anteriormente, e tanto o senhor que está aqui comigo, com essa disposição toda, eu agradeço, continuo assim. E a gente recebe, de vez em quando recebemos isso. E é bom, no final o senhor comprou 100 unidades de cadeira. Ou seja, eu tinha dito que era muito caro, era não sei o quê. Ele, antes de ontem, pediu e ontem recebeu o produto. Ou seja, isso faz muita diferença. Então, outra coisa, ele ainda não pagou, vai pagar amanhã quando tiver tempo. A gente nem sequer pressiona, tem que pagar já, recebeu. Não, tem uma semana para pagar. Porque é produto. Se ele não pagar daqui a 2 semanas, a gente vai lá, retira. Está entendendo? Não é algo que estraga. Então, eu preciso capitalizar isso antes de chegar mesmo na então, e a palavra passa, não é? A palavra vai passando. E outra coisa importante, divulgar e prometer só aquilo que somos capazes de entregar. Isto até, eu aprendi isso até com aqui na verdade fazia-se muito isso, que era muito conservador nesse aspecto. E isto, aprendi com o senhor Alan, que não tinha sempre o senhor ficava... Não vale a pena prometer que a gente não vai dar, em alguns aspectos. E nós capitalizamos isso. E se não vamos entregar, não temos capacidade, não vamos prometer. Se daqui a 2 dias, a gente dá sempre mais 3 dias, tentar ganhar mais 1 dia. Ok? É mais ou menos ali. Então, é tudo isso que faz com que a Abitec, né? O nome Abitec, acaba... Em volta, temos outras, temos às vezes revistas que vêm ter conosco. A cada ontem temos o Jornal da Economia, que a gente nem sabe onde saiu, mas o Jornal da Economia ontem veio e ficamos quase 30, 40 minutos a fazer matéria sobre a Abitec. Né? A televisão, o ano passado, passou em vários espaços, questão industrial. Então a gente tenta ocupar isso. Ok? Podemos seguir. Ação, responsabilidade social e ambiental. Na senda dessa tal divulgação, enquanto estás a vender o produto, também a gente aproveita já falar daquilo que a gente faz, para ficam sabendo. Mas aqui na responsabilidade social e ambiental, isso não se nota muito, mas de facto a gente faz. Uma é, já falámos atrás, que é a integração de pessoas com portadoras de deficiência. Isto é, já é algo, já é efetivo. A gente faz. Isto é notório. Inserção de pessoas no sistema de trabalho através do programa de reflorestação e fornecimento de madeira em pequenas quantidades. Pequenos grupos organizados de famílias que, em pequenas quantidades, têm a oportunidade de fornecer a Abitec de forma orientada e treinada e ganhar um dinheiro com isso, fazerem a vida, estamos a contribuir na integração social dessas pessoas. Integração ao trabalho de pessoas sem oportunidades de emprego nas localidades em que operamos. Isto aqui, tem localidades onde a gente vai fazer o trabalho, ou vamos entregar, vamos descarregar, ou vamos montar. Não levamos pessoal, usamos aquelas pessoas que estão aí naquela zona. Ali ela está a conhecer a Abitec, ali faz uma diferença na vida dela. Naquele mês, conseguiu se calhar ganhar uns 5 mil kwanzas, uns 10 mil kwanzas, fica na mente que foi com a Abitec. Então, não deixa de ser uma responsabilidade. E, por último, é a obrigação de ter um viveiro para reflorestação como condição de se tornar fornecedor para a Abitec. Se vai fornecer madeira à Abitec, uma das obrigações é que tem que ter alguma coisa sobre a reflorestação. É uma das condições. Isso nós impusemos. Desta forma, estamos a contribuir já também para a nossa sustentabilidade e continuidade, não é? Se a Abitec vai continuar para longos anos, e se outros, um dia, quando formos organizados em associações, se calhar, com esta política, podemos contribuir no equilíbrio ambiental. Ok? Na terceira de educação institucional, como resultado das ações acima apresentadas, temos os seguintes reconhecimentos. Sobre o resumo que eu fiz, ali começa a vir atrás de reconhecimentos, pelo menos até 2015, do Ministério da Indústria, não é? Do Ministério da Administração do Território. Eu, como eu estava a dizer aqui, que a gente não pode falar daquilo que a gente não... Temos que ser visíveis, não é? Temos que palpar aquilo que a gente faz. Eu preferi mesmo, por exemplo, este aqui é um reconhecimento, não é? Do MATA, não é? Que é a participação, o espaço que a gente mencionou ali, que a gente aproveita. Né? Pelo menos está registado com os tais reconhecimentos. Este aqui é do MAT. Temos aqui, por exemplo, vários reconhecimentos aqui da indústria, por exemplo, né? Esses são eventos novos que, por duas vezes que o Ministério da Indústria criou, o primeiro e o segundo, nós estivemos sempre com eles. Primeiro, este foi o primeiro, penso que houve o segundo, não é? Estivemos sempre presentes. Isso são espaços tão bons, há galas, há outras coisas, então o nome Aditec sempre soa, fica lá na mente das pessoas. Aqui o próprio BDA, que para além de financiar este reconhecimento, porque promovemos a Madeira, trocamos informação, quando vinham aqui empresários, fizemos, acomodamos, mostramos o que é que nós podemos exportar para fora, a Madeira, o nosso eucalipto, senão, tudo isto, e veio este reconhecimento. Aqui é o Consulado General da República de Angola, Los Angeles, tem o nosso reconhecimento. E pronto, entre outros, aqui temos o programa Magazine da TPA, que muitas vezes divulgou os nossos trabalhos. O Grecima, programa de vencedores, que também promoveu, e durante talvez um mês ou mais que foi passando a nossa informação. Aqui o nosso colega Leonardo, por exemplo, o secretário da Indústria, a ministra da Indústria. Pronto, só. Aqui, num último evento, também numa gala, que eu. A última em dezembro que eu participei, aqui está sempre a ministra, o secretário. Pronto. E outros, não dá para mencionar todos, mas é só para dizer que aquele pequeno projeto, aquela estratégia que a organização montou inicialmente, que é da transformação, está a funcionar, está a andar, okay? Está a andar, precisa se consolidar. E por último, por favor, o motivo desta apresentação. Fomos premiados a primeiro lugar do Prémio Empreendedorismo a nível. Este é o prémio a nível mundial, mas a seleção a nível de Angola. Nós tiramos o primeiro lugar. Este foi o cheque. A este nível o prémio é de 100 mil dólares. Mas o que leva ao prémio é aquilo que eu narrei em cima, ou seja, é por isso que eu tive que juntar as coisas para chegar até aqui. Porque se não tem o reconhecimento dessas instituições, os nossos clientes não. E pronto. E este é o prémio, é o cheque simbólico. Este é que cobre as despesas para o concurso final nos Estados Unidos em março. Ou seja, nesse momento estão eleitas 25 concorrentes. A Aditec vai representar Angola e acho que aqui alguns países aqui da África, aqui do Sul, mais do Sul. Então, nós vamos representar, não só uma cidade muito grande, não só Angola, mas uma parte aqui do Sul do continente, no prêmio mundial que é de $1 milhão, prêmio final de $1 milhão. Este 100 mil dólares... local, porque temos ganho a nível de Angola. Qual é o objetivo? É para continuar a fortalecer aquilo que temos estado a fazer, para melhorar a formação, para melhorar o sistema de gestão, para melhorar a continuar os sistemas de forma em que... E isto é uma responsabilidade, né? Provavelmente eles vão monitorar. E aqui, pelo menos, as despesas para os Estados Unidos está tudo coberto. Este é o simbolismo. O nosso 100 mil dólares não se recebe assim, mas virá. Há um processo que se cumpre e estamos a trabalhar. A responsabilidade, então, isto é muito bom. Qual é o objetivo deste prémio? O objetivo deste prémio, primeiro, é dar visibilidade a nível mundial das empresas que têm práticas sustentáveis, que têm práticas de integração. E atenção, não pode concorrer quem não tem fins lucrativos. Isso é mesmo para empreendimentos sociais que visam fins lucrativos. Isso é um dos requisitos. E outros que cumprem pelo menos o mínimo para sobrevivência da empresa, mas que onde a empresa passa, cria integração, cria porque de forma, às vezes, direta ou indireta, nós criamos sempre emprego. No caso da Abitec, eu penso que mais de 500 pessoas ganham com a Abitec, desde o homem que fornece a madeira, desde os 120 trabalhadores dentro da fábrica, desde o local, desde os carros que levam, tretam para levar o nosso produto, aquela gente, os jornaleiros que carregam e descarregam os produtos, ou seja, cria uma cadeia grande. E é preciso fazer perceber ao jurado que nós arrastamos conosco estes elementos todos. No entanto, isto aconteceu no dia 15 de dezembro, no hotel Tropo, no hotel Presidente. Concorreram mais de 25 empresas, e das 25 nós fomos para as três finalistas, e das três finalistas nós levamos o prémio. Isto não terminou por ali. O que é que está a acontecer neste momento? A partir da segunda-feira temos uma programação, eu estarei numa agenda da organização para dar conferências, para dar palestra, para falar da própria Abitec, não é? Eles têm uma agenda também com os mídias, não é? Para promover não só o próprio prémio, mas também para promover, seja, nesse caso nós somos embaixadores. Até terminar o programa em abril, nós somos embaixadores disto, pelo menos a nível da região. Se irmos até o terceiro lugar no prémio a nível mundial, a responsabilidade já não é local, já também é a este nível. Então, para dizer que para a Abitec isto foi bem-vindo, porque nós precisamos disso, dar mais visibilidade. Então, isso só resume aquilo que nós temos estado a fazer. Em suma, Tiago, este é o motivo, né, desta apresentação. Mas quem quiser ler mais sobre isto vai encontrar um histórico. E neste histórico está tudo lá, a história está resumida. Eu, quando vos apresentei aqui, foquei os aspectos, mas não falei mais que a Abitec, a DW e não sei o que, não. Eu encurtei. Mas se entrarem lá, vão encontrar tudo. E está ali a própria DW, como organização mãe, também tem muita visibilidade. Eu tenho dado a notar isso. Se entrarem no Facebook, vão encontrar, por exemplo, comentários daquilo que é o bom trabalho, que é mais um sucesso da Development Workshop como organização, né, na sua missão cá em Angola, dá visibilidade para todos. Eu pessoalmente convido, também me dá mais visibilidade à empresa, os colegas e toda a gente que é parte, que é membro da organização, está lá, porque a história que vai lá tem o bottom lá, tem a base que é a Development Workshop. Esta é a nossa apresentação, foi um pouco extensa, mas fiz o que é possível para fazer a perceber. Okay. 16 e 5. Estou dentro do tempo. Tem uma conferência no tempo. Aqui não, acabou, ali não tem mais nada. Isto ali é só mesmo aquela. Ok. Caro Felisberto, muitos parabéns pelo feito alcançado e vamos esperar que ganhe o prémio a nível mundial quando forem para a outra fase final. Vamos ficar aqui a torcer para que isso aconteça. Terminada a apresentação, vamos ter 20 minutos para colocar questões ao caro Felisberto sobre essa trajetória e outras questões que a plateia quiser colocar, né, em relação à Abitec e mais propriamente sobre o prémio que foi vencido pela Abitec. Vamos colocar a ordem. Quem quiser colocar alguma questão, basta que levante e coloque a sua questão. Não vamos poder, pelo tempo, não vamos colocar mais que duas questões por pessoa. Ok? Adriano? Mais alguém? Não é propriamente uma questão, mas é o aproveitar da oportunidade, né? Portanto, ali no final de 2013, tive a oportunidade de deixar a minha licenciatura em gestão de empresa. E por conta disso, tanto o trabalho que nós desenvolvemos foi um trabalho de grupo, que nós desenvolvemos como trabalho de fim do grupo do curso, e teve a ver com tanto o estudo que fizemos sobre a Abitec. Então, queria aproveitar a ocasião para agradecer. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer assim publicamente. Os agradecimentos foram muito positivos a uma das pessoas da direção da Abitec. Mas também aproveitar o momento para dizer que, no âmbito do nosso trabalho de fim de curso, a Abitec recebeu elogios. Portanto, a Abitec foi elogiada em três categorias. Na organização interna, em termos de processo interno, como empresa, na questão de possuir uma estratégia clara e na questão de estar a usar como empresa uma gestão participativa. Então, também é, de facto, um reconhecimento que veio da Universidade de Educação Continuada, a IET do Brasil, quando fiz a minha licenciatura. Então, tanto era só isso, agradecer a Abitec. E talvez, Beto, ali no último ponto que referiu sobre a responsabilidade social, incluir também essa abertura que a Abitec tem em relação aos estudantes, não é? Receber estudantes que queiram perceber o funcionamento de uma empresa, queiram até mesmo sugerir, no âmbito de associar a teoria acadêmica e a prática de uma empresa. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da responsabilidade social que vocês têm feito. Principalmente num contexto de Angola, em que nem sempre os estudantes têm espaço para poder associar a teoria e a prática. Portanto, era só isso. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Aqui a questão com o Adriano é, rapidamente, para já agradecer e... A Universidade do Adriano, de facto, trabalharam conosco durante um bom tempo, quase seis meses ou mais tempo. E, de facto, nós também, a Abitec também ganhou porque eles fizeram recomendações. E isto de estar aberto, também pronto, não seria estranho. Nós viemos, também tem a ver com o líder, depende onde o líder vem, né? Porque nós, uma organização, seria a estratégia do líder. E a nossa providência, a minha em particular, é de uma organização que já estava aberta a isto, então nós não nos fechamos, estamos abertos. E é para dizer que, como o Adriano, recebemos vários estudantes e as recomendações deles, algumas delas são tidas em conta. Isto também faz com que a gente melhore cada vez mais. Mas aqui eu agradeço ao Adriano por nos fazer lembrar e por ter publicamente referenciado mais este elemento positivo da empresa. Obrigado, Adriano. Acho que é que não quero uma resposta, mas, sobretudo, a satisfação de termos aqui um parceiro a mostrar o que a gente está a fazer. Obrigado. Tá bom? Tchau, Adriano. Eu me sinto também vencedor deste prémio. Efetivamente, para mim... Essas vitórias são muito boas, porque nós precisamos desses exemplos para mostrar que temos capacidade de fazer as coisas. Penso que o grande nosso desafio é esse, é ter referências em um jovem que está a administrar a empresa. E essas referências são muito, muito importantes mesmo. É verdade também que $1 milhão faria muito bem para a economia agora. Então temos que ver o que é que podemos fazer para que isso aconteça. Pronto, eu só quero também agradecer porque eu me sinto vencedor também. Isso efetivamente tem um efeito sistémico na nossa realidade social. Por isso a minha gratidão também. Sim, Beto, uma questão é se há alguma coisa que onde podemos ajudar o Habitec na preparação para o julgamento final no nível internacional, em se há um pouquinho do investimento estratégico na publicidade que podemos fazer para reforçar as possibilidades de ganhar este prémio no nível internacional. eu acho que em termos do, da apresentação dos materiais, claro, se o prémio será oferecido nos Estados Unidos, pode ser projetado em inglês, mas também com bons gráficos, etc. Eu não sei se há alguma coisa que, assim, que pode ser feita para melhorar esta. Não, senhor, acho que sim. Isto vem a calhar. Eu hoje recebi o programa, como é que vai ser a partir de segunda-feira, recebi agora a primeira, e segunda-feira vou ter o encontro para termos agenda de preparação. Há uma preparação que a organização faz, mas é extremamente importante este que o senhor está aqui a dizer, porque nós vamos precisar, em função dos termos de referência, de certeza que vai-se precisar deste apoio. De um lado é a experiência internacional, que a gente, que nós não temos, embora que os últimos 4 anos fiquei muito tempo nos Estados Unidos a se formar, não é? Aproveitei. Já me sinto um pouco à vontade para poder fazer apresentações ali, porque na universidade, aí nos Estados Unidos, em Filadélfia, a gente faz exposição com grupos. Você é sozinho, angolano lá, até sozinho, ficando naquelas salas grandes. Então, isto já ajuda bastante. Mas eu também, o Wharton será muito feliz. A Wharton vai, porque a gente terminou mesmo com a Wharton, e certeza absoluta que isto vai chegar até a eles. E vai-se precisar esse apoio, tanto até da Wharton como da universidade, dizer que isso vai acontecer com um prêmio, com um aluno deles daquela universidade, para ver que tipo de ajuda vão dar a mim nos Estados Unidos. Mas localmente, a organização, acho que tem uma responsabilidade grande, a verdade, tem uma responsabilidade muito grande de... Naquilo que foi a preocupação, partilhando o termo de referência e ver onde é que pode ser apoiado, onde pode ser melhorado. Vai ser necessário, sim, senhor. Eu escrevi mesmo a calhar. Eu queria, antes de me apresentar, chamo-me Sidonia Manuel Balboa de Avião e agradecer o convite, Sr. Felisberto, para participar nesta pequena palestra. Eu sou um jovem produtor, mas num ramo muito diferente. Eu sou produtor musical e também tenho um projeto social que chama-se Projeto Renascer, que eu trabalho por há 3 anos. Eu trabalho com portadores de deficiência, deficiência motora e de visão. Esse projeto eu criei em função de ajudar, porque eu, quando criei a minha produtora, alguns portadores com deficiência procuraram para mim produzir músicas para eles. Então, para que não poder ajudar essas pessoas também a desenvolver? Porque normalmente nós vimos que há muito preconceito, simplesmente, no que toca aos nossos portadores com deficiência. Então, foi o meu pensamento em ajudar essas pessoas também a realizarem os seus sonhos. E aí eu consegui, o ano passado, vender um álbum já, que todos eles formamos um grupo, que é o Projeto Renascer. E para mim, conhecer o Sr. Felisberto foi através de uma palestra que foi do empreendedor, também num Cazenga, sou do Cazenga. Então, eu tentei falar com ele em função, ele apresentou esse cheque, e eu queria mais ou menos ter uma experiência também igual a dele. E hoje, como conversei com ele há 2 dias atrás, né? 2 dias atrás, mandou-me vir aqui e disse também, vai ser meu convidado de honra para assistir essa palestra. Coisas como essa em Angola não tinham ainda acontecido. Porque normalmente as pessoas que são empreendedores, eles optam mais pelo dinheiro e não socialmente ajudar as pessoas a desenvolver. Né? Assim que eu vou ganhar, também os outros têm que ganhar a mesma coisa. E ele convidou-me também para poder fazer parte desse setor de negócio, envolvendo as pessoas que eu trabalho com ele. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Né? Eles não são deficientes de guerra, porque alguns deficientes têm, a maioria das pessoas que são portadores com deficiência, têm a mobilidade de conseguir se deslocar facilmente em relação àqueles que eu estou a trabalhar com ele, porque eles são pessoas que eventualmente tinha uma doença e paralisaram os membros e têm que andar às vezes de cadeira de roda e não têm muita facilidade de deslocar-se, porque para serem, promotores do material que a Habitec vende têm que se deslocar, às vezes, em vários pontos procurar cliente. Então, eles talvez não vão ter essa possibilidade, porque eles ficam muito difícil. Alguns deles também não têm condições, porque eu já tentei pedir apoio para terem cadeiras de roda e tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil ter esses apoios de cadeiras de roda. E às vezes, se tem hoje, vai fazer um ano sem ter cadeira, e as cadeiras também não demoram muito tempo. E o material, por exemplo, as cadeiras de rodas aqui, o preço é muito, muito alto. São praticamente, uma cadeira de roda tem custado aqui $100,000. E que a maioria das pessoas exportadoras com deficiência são de famílias mais pobres. Eu queria fazer a pergunta é a seguinte: como nós vamos poder trabalhar contigo? Qual é, por exemplo, nesse momento eu não tenho condições de alugar um espaço para poder fazer publicidade do material que vendes. Mais ou menos eu queria saber, né, como é que nós podemos nos inserir dentro desse programa. Começando bastante, rapidamente, tentar responder. Eu, pronto, como eu disse, cruzamos uma palestra que eu estava a fazer a convite de uma organização. Quando eu percebi que eles trabalham com deficientes, a ideia que eu lancei para eles é que, a espaço, se estas pessoas têm algumas limitações, ainda assim, era possível. Eu lancei o desafio de eles poderem se tornar distribuidores ou vendedores dos produtos da Habitec. É uma questão de opção, uma questão também de certo. Sempre que alguém aproxima com uma ideia, nunca reprovamos a ideia assim, nunca reprovei a ideia. Sempre tento perceber o que é que se pode fazer. Foi o que aconteceu consigo. O máximo que nós podemos fazer, a questão, o apoio não se limita, às vezes, a dar dinheiro, é dar instrumento. E o instrumento que nós podemos oferecer, uma vez que a Habitec precisa divulgar, precisa espaço, é exatamente esse. É se vocês, de forma organizada, podem promover os produtos da Habitec de forma registada, em que para cada venda que vocês fazem, há percentagens de ganho. De um lado, a Habitec está a fazer um trabalho de integrar profissionalmente, não é? E do outro lado, essas famílias, de forma organizada, ganhariam alguma coisa. Ou seja, a única maneira que temos é: se vocês não têm espaço, têm os catálogos e vão informando, vão passando informação, também é possível. Não precisa ter uma infraestrutura. Eu expliquei, a Habitec não tem estruturas aqui em Luanda, mas faz chegar em todo o sítio. Se vocês pegarem esse exemplo, nós estamos sim dispostos a trabalhar convosco, tentar orientar como isto pode ser feito. Isto é o que a gente pode fazer, assim, de forma rápida. Com mais detalhe, quando tiver tempo, a próxima semana, podem nos procurar e a gente poderá abordar para ganharmos tempo aqui. Muito obrigado. Mas só para sugerir que online também poderia. Diga? De online. Sim, pronto. E com mais detalhes podemos tratar isto lá no nosso escritório, que o senhor já conhece. Ok, já, por favor. Okay. Mais alguma questão? Alguém tem mais alguma questão? Algum comentário? Então, Bernardo, tens alguma questão? Se já mais ninguém tem questões, eu vou colocar uma questão assim, que é... sendo que nesta fase, vamos considerar, da zona africana, lhes foi otorgado esse prémio, o que é que lhe vai na alma como responsabilidade? Que projetos, que estratégias iria traçar, por exemplo, na eventualidade de ganhar o prémio maior a nível internacional? Não, isso ali, pronto, a gente não conta com isso, mas lembra que nós estamos num momento muito difícil que requer muita criatividade. O nosso contexto, a nossa economia se está a reajustar, aqui se chama crise, mas eu chamaria, a nossa economia está a entrar, está a se reajustar, está definitivamente a ganhar novos contornos. Momento de oportunidades. Exatamente. Não só oportunidades, mas de grandes, grandes desafios. As empresas hoje precisam se financiar. Estes prémios como este não fazem nada mais do que, primeiro, é uma regra para a utilização. Não é um prémio que vem e a gente utiliza como quer. mas essencialmente esses prêmios já têm uma direção de como eles devem ser aplicados. Eles visam essencialmente reforçar a capacidade técnica das pessoas envolvidas, ele foca muito mais nas pessoas, deve reforçar a questão da própria capacidade, qualidade, ou seja, tentar. Então tudo já vem mesmo direcionado. Ali não tem muitas portas, é mesmo de maneiras que, com regularidade, devemos prestar informação. Onde é que nós estávamos, com este apoio, aonde é que nós, quais os passos que a gente conseguiu dar. Em princípio, para responder assim de forma direta, é que este fundo, quando disponibilizado, já vem bem direcionado. E, sobretudo, quando está ligado, nós conhecemos o governo americano, as instituições societárias, como é que eles não entregam o dinheiro para você gastar como bem querer. Há outros elementos, como vai aplicar, como tudo isso, há comprometimentos. Só isto em si vai fortalecer. E no momento que as empresas precisam se financiar, ou seja, mesmo para dizer que neste momento, eu ontem fiquei quase 30, 40 minutos, ontem sentei com o senhor só para discutir exatamente estratégia, ou seja, aquilo que já são estratégias que a gente tem, se discute com várias pessoas, vários mecanismos, e ontem estava a discutir. Então, o momento em si, e para a Abitec, esta crise é uma oportunidade. Se lembram que a Abitec não diversificou. Isso até foi uma das questões, um dos erros estratégicos nossos, em que nós focamos. Também tem a ver um pouco com a nossa mãe, temos a ver um pouco com eu costumo dizer, as organizações são aquilo que são os seus líderes. Eu lembro que o professor era um mentor da DW, que nós temos sempre a base ali, temos a base aqui. Nós, lembra que a DW, há coisas que sucesso da Abitec, alguns foram dos erros da DW. Ou seja, aquilo que nós já fizemos errado na DW, não trouxe mais na Abitec, mas aquilo que nós fizemos bem na DW, a gente trouxe na Abitec. Ou seja, até coisas que a gente faz mal é uma lição. Por exemplo, nós não divulgamos muito. Nós, o que é, enquanto organização, o que nós fizemos, somos conhecidos pela qualidade do nosso trabalho, pelo tempo que estamos aqui e pelo output daquilo que a gente faz. Mas em termos de divulgação, nós não fizemos, porque se a organização divulgasse pequenas ações, fizesse grandes barulhos, eu imagino que o bem-fazer da organização e a divulgação bem feita provavelmente daria outros horizontes para a organização. E nós não divulgávamos, nós fazemos um post, o resultado, as pessoas vão falando por si, as instituições, mas não temos lá uma placa que diz esse furo foi feito pela Development Workshop, não temos. Não é muito na linha da cultura da organização. E isso é algo que não transportamos para a Abitec. Para mim, aquilo estrategicamente não é algo bom para quem quer andar no mercado. O que nós não fizemos ali, estamos a fazer aqui. Mas, em termos de sustentabilidade, continuidade, Tiago, neste momento, eu acho que para a Abitec é uma grande oportunidade. Financeiramente, não sei, mas em termos de fazer melhor, tentar o facto de, por exemplo, fraca divisas no país, dificuldade de importar. Para quem produz localmente, para nós é uma oportunidade. É o momento de fazer bem, atender rapidamente as pessoas. Estamos a fazer isso. Estamos a procurar financiamento. Se não há dinheiro, nós vamos tentando financiar com aquilo que a gente já faz. Se olhar com a nossa madeira, que é local, o cliente precisa esperar um ano para importar, estamos a ocupar esse espaço. Então, Tiago, já estamos a trabalhar, estamos a aproveitar os espaços, e eu na Abitec não estou a transmitir informação de crise, os colegas estão ali, o Marcos está ali, não estamos. Estamos a informar é que nós temos uma responsabilidade muito, muito grande, porque as pessoas vão querer o nosso produto, temos que ter capacidade de entrega. E isso também é uma forma de se financiar, através das vendas e fazer bem. É mais ou menos por ali. É mais ou menos por ali, Tiago. Ok. Muito obrigado, Filipe. Uma salva de palmas.